Eu quero dizer a vocês uma coisa interessante. Eu não sei quantos estão experimentando nesses 21 dias que nós estamos no propósito da igreja, o que eu estou experimentando, mas eu acredito que todos devem estar experimentando. Porque quando nós fizemos esse objetivo de buscarmos de Deus o ser ao invés de fazer, Deus tem falado profundamente. Eu tenho visto pessoas e tenho visto o que Deus está fazendo na minha vida. Às vezes a gente pensa assim, puxa vida, eu já caminho há tanto tempo com o Senhor, tenho 27 anos que eu confessei a Jesus como meu Salvador. E eu vou dizer para vocês uma coisa, sinto-me um neném outra vez. Porque o que Deus está mostrando, filho, não é assim. Olha a maneira como você fala, olha a maneira como você faz, olha a maneira como você executa as coisas. Isso está assim porque você, antes de pensar em fazer, tem que pensar em ser. E eu estou sendo profundamente esmagado e comprimido, assim, exprimido, né, por esta palavra, por esta visão, por esse propósito que Deus colocou à igreja. E eu queria pedir a vocês, tanto os da igreja, os da casa, quanto os visitantes, que permaneçam aqui até o fim, porque o pastor teve uma direção, e eu creio de Deus, e nós vamos fazer isso. Algumas pessoas não puderam estar na ceia conosco domingo. Então, ontem, conversando com o pastor, ele me disse, ceia novamente. Dê oportunidade a essas pessoas para estarem em comunhão, especialmente o pessoal que batizou e não esteve aqui, não é? Não vai perder a bênção, não. Não é verdade? Mas eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 24. E a palavra que Deus tem incomodado meu coração já há algum tempo, mas ela tem tudo a ver com essa visão de ser. O que nós devemos ser? Qual é a nossa postura? Qual é a nossa posição em Deus hoje? Salmo 24, eu vou convidar você a ficar de pé mais uma vez, só um pouquinho, para a gente ler esse texto apenas. Vamos ler o Salmo 24, está escrito assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá do Senhor uma bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Amém? Pode assentar. Meus irmãos, esse texto, ele é um desafio para nós. Porque não há dúvida que do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo foi por ele gerado. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 9, que as águas foram divididas, os rios e os mares secaram em algumas partes para aparecer o elemento seco, a terra. Então aqui está repetindo isso e está dizendo, porque ele foi quem fundou os mares e firmou a terra sobre os rios. Se a gente pensar em quem é Deus e quais os milagres que se operam diante dos nossos olhos todos os dias, em todo o tempo, é estarrecedor isso. Porque se você pensar, quem é que sustenta essa terra parada, né? E separa os mares, os rios, a terra? Se você observa uma nuvem, algumas pessoas falam assim comigo, Geraldo, mas e um índio, coitado? Como é que ele vai reconhecer Deus? Puxa, para ele é mais fácil. Eu acho que é mais fácil. Porque ele olha para uma nuvem e ele fica pensando, que é isso? Bilhões de toneladas de água suspensas, quietas, paradas, prontas para chover. Quem é que sustenta isso lá? Quem foi que planejou essa engenharia que bombeia dos rios essa água sem ninguém enxergar nada e ficar ali quietinha até a hora de descer novamente? Quem é esse rei da glória? Quem é esse que até os ventos ele comanda? Os discípulos disseram isso, né? Ficaram espantados. Quem é esse que até aos ventos ele dá ordens? E se você pensar bem, quem é esse que conhece até o caminho dos peixes no mar, a ponto de dizer a Pedro, Pedro, vai lá, pesca o peixe e tira da boca desse peixe que você vai pescar uma dracma para a gente pagar o tributo a César? Quem é esse? Mas esse texto ele é tremendo, porque ele diz além, olha, o mais difícil não está aí. A obra sobrenatural, na verdade, está em perguntar o que está aí no verso 3, que diz, quem subirá? Quem pode, quem consegue estar diante desse Senhor Todo-Poderoso? Quem vai subir ao monte para encontrar com Ele? Moisés subiu, não aguentou ficar nem de costa para ouvir um fragmento de Deus, ele já caiu. Pá! A glória de Deus derrubou Moisés. Deus falou, olha, eu vou passar, mas você não vai dar conta, Moisés. Fica de costas e fica atrás da penha. Quem é esse? Será que nós vamos alcançar isso? O salmista está perguntando, olha, será que alguém vai conseguir estar diante da presença dele? Eu vi essas pessoas que batizaram essa semana, eles choravam, eu falava assim, Deus, eu sei o que eles estão sentindo. A sensação que a gente tem diante do Senhor é de total inadequação, não dá para a gente chegar. O Senhor é tão santo, o Senhor é tão santo, não dá para chegar perto. O negócio é tão tremendo, gente, que às vezes a gente vem aqui à frente, por exemplo, para ministrar a palavra, e fica assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque são vidas que o Senhor é quem conduz. E se elas olharem para mim, ou para qualquer um que vier aqui, coitada delas. Porque o poder não está no mensageiro, o poder está na mensagem. Se Deus pode usar uma mula, né? É porque a mensagem que é poderosa. Não tem nada no mensageiro. Deus, quem é que é digno de estar diante do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Meu Deus, como é difícil ter isso tudo aqui, esses atributos todos. Né? Este, a Bíblia diz, este receberá do Senhor uma bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Senhor, eu quero ser este. Mas é difícil, Deus. Eu sei que tem um caminho para ser este, porque o Senhor não ia colocar algo inatingível para nós. Tal é a geração daqueles que o buscam. Ah, já mostrou um caminho aí. Olha, tem um caminho. Aqueles que o buscam. Se Deus é onisciente, sabe onde está tudo, né? Ele perguntou, Adão, onde tu estás? Será que Deus não sabia onde Adão estava? O que, que ele queria perguntando isso para Adão? Queria mostrar, Adão, você quer ver onde é que você está? Você tem ideia de onde é que você foi parar? Era isso que Deus queria mostrar. Adão, você sabe onde é que foi que você se perdeu? Adão, você se perdeu. Quando você deixou ter as mãos limpas e o coração puro, aquilo que eu te fiz, a minha imagem, a minha semelhança. Deus Essa é a geração daqueles que o buscam. Por que eu tenho que buscar a Deus? A palavra de Deus diz que Ele é onisciente, Ele sabe onde está tudo, mas tem uma coisa que Ele busca. Só tem uma coisa que Ele procura. O resto, tudo Ele sabe onde está. Não, Ele não busca adoradores, Toninho. Adoradores tem um monte, é fácil de achar. Ele busca verdadeiros adoradores. É esse que é difícil. Mas é difícil aqui, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Até aí o salmo vai bem. Mas aí o salmo começa numa linguagem que nós cantamos aqui e que eu durante mais de 15 anos da minha vida cantei sem saber o que cantava. Até um dia que Deus me falou: filho, eu vou te explicar o que você está cantando. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levanta a mão aqui, por favor. Quantos já viram uma porta levantar a cabeça, por favor? Ninguém? Gente, eu já vi porta levantar a cabeça. Você já viu porta levantar a cabeça? Você sabe quem é o Rei da Glória. Mas e as portas e as entradas que têm cabeças? Quantas portas que têm cabeças você já viu? Ele é a porta. Eu quero entender esse texto. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para Ele entrar. Opa, então não é dele que nós estamos falando. Você falou, Ele é a porta. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Vocês acabaram de cantar isso, gente. Eu acabei de cantar isso. Nós acabamos de cantar isso. Nós temos que entender o que nós ministramos para que aquilo que nós cantamos se opere verdadeiramente nas regiões espirituais. Porque quando eu canto entendendo, eu estou lançando uma palavra profética. Eu estou ministrando a palavra verdadeiramente. Eu estou adorando verdadeiramente. E Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Então eu tenho que entender o que eu estou ministrando. Nós temos que entender o que nós ministramos. Então está escrito: levantai, ó portas, as vossas cabeças.